Convido o povo pra nesse fim de semana provar uma quena e botar uma carne na brasa. Vamos ver o jogo daquele nosso timinho, meter fogo no galpão, incomodar os vizinhos. Convido o povo pra nesse fim de semana provar uma quena e botar uma carne na brasa. Vamos ver o jogo daquele nosso timinho, meter fogo no galpão, incomodar os vizinhos. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha na boquinha da morena. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha no biquinho da morena. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Tem ovelha da fronteira, tem costela de primeira, tem picanha bem campeira, só não deixa faltar lenha, a ceva na geladeira, uma faca carneadeira, uma prima dançadeira, só não deixa faltar lenha. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha na boquinha da morena. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha na boquinha da morena. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Nunca falta o ronca e funga, né? E a linguiça não podemos deixar de fora, né, tchê? Tem ovelha de ribeira, e costela de primeira, tem picanha bem campeira, só não deixa faltar lenha, a ceva na geladeira, uma faca carneadeira, uma prima dançadeira, só não deixa faltar lenha. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Tem batata doce e mandioca deste tamanho, compadre.